Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. É o domingo pra família! Hora de puxar ela pelo braço e agora dançar com a gente, né, Brasil? A primeira é essa aqui, ó! Já aprendi a te esquecer, agora viu que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz, nada valeu, agora vou fazer com quem se importa. A porta que você deixou, ela chegou batendo pé. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto o sino cresce, o mundo inverte pra chama de amor. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto o sino cresce, puxa ela pra dançar, vai. Aí a diferença de menina pra mim. Sabe como é? Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença. O amigo Juvenal, o rei do açaí da Ilha Trambioca. Como é? Bora, Juvenal! Tô impressionado com essa menina. Sua boca está me insinuando. Contemplo a projeção divina. Puxa ela pra dançar, Alex, isso, vai. Me faz sentir calafrio com as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Foram poucos minutos pra conhecer a química. O amigo 14! Eu moro na favela, lá, lá, o ramal do São José com a gente também, obrigado, viu? Um abraço do Valdo do Falcão pra você, meu. Quanto for lá, deixar acontecer naturalmente. Na ponta do pé, anormal. Se te vejo, já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. A patroa Paty Silva, da família mais pisando. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Quando você me toca, não arrepia a pele. E aí, Fábio? Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Abraça ela pra dançar as cacetadas agora, vai! Vai! Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. Vanderlei, olha a pintura! A gente pode ser tu. Equipe Pulso de Piramanha. Menos um casal. No passinho, vai! Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Príncipe Charles é o nome dele. Você vai precisar de mim. Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Cacetada! Fui esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim. Bora, Guaraju! Sai do Flamengo! Momentos, sempre lembrarei. Agora é hora de yes, lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Vai embora, vai se arrepender. Dá o gole na cerveja e canta comigo. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes do quê? Antes de ir, parceiro Aldo, ó. Ele é a primeira, né? Que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Então, Amigo Vanderlei mandando aquele abraço, nosso amigo Jay Fernando, no nosso dragão Intersone Curuçá, viu, meu irmão? Ele também é pulso da veia! Divaldo, o meu charadeira. Que vai sentir saudade da minha companhia, então. Primeiramente, guarde suas armas. Sequência do parceiro Evaldo, o homem que comanda do King Onda na Ilha da Mioca. Fechado com a família Simizera também. Tô querendo uma conversa civilizada. Não valeu mesmo, viu? Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Vai, meu parceiro! Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. O amigo Rafael, valeu Rafinha! O nosso presidente! Dança com ela, dança com ela, dança com ela! Você com raiva me atacando e eu só com um beijo tô louco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do... O parceiro deu, Moto Peças, sua primeira dama Maria também da Boticário. Esses representam demais. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você dança com ela e canta. Você com raiva me atacando e eu só dou um beijo no troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando forte. Bora, Fábio! São dois. Puxa ela pra dançar, Fábio, vai. Quem é o mais forte. Representa com ela agora. Dizem que eu perdi seu amor, que não cuidem na medida certa. Bigão do Fábio, simplesmente o nosso mais fissão completo, cenário novo pra galera. E até em outubro! Cenário digital, viu, meu irmão? Não acredite nessas bobagens. Telão com alta definição, viu? Que não foi falsidade. Falcão e companhia! Não faz isso ao me ver. Se esconder, fugir. Isso, Vanderlei. Aperta ela mais um pouco, vai. Sempre aqui, meu amor. Quem sabe canta, quero viva! Para aí, pra me ouvir, me dê mais. Larga de ser bobinha, vem voltar a ser minha. Para aí, pra me ouvir, me dê mais uma chance. Larga de ser bobinha, vem voltar a ser minha. Meu amor, chegou chegando na minha vida devagar. Esse jeitinho pronto pra... Chegou! Ladrão de coração! Cassiano Rodrigues, o Badal, o Nandinho, o Careca, o Daniel em dois, também comigo aqui, ó. O parceiro Davi, o Piu Piu, o Bruno Zico e o Príncipe Charlie comigo. É a tropa do R apresentando! Troquei de profissão, amor, virei ladrão. Artigo 57, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, amor, virou ladrão. Artigo 57, ele roubou meu coração. Coração, artigo 57, eu vou roubar teu coração. Ladrão de coração! Coração, artigo 57, ele roubou meu coração. Paulo Lima é pra valer. As cacetadas do momento, ó. Ronaldo! Amor, está na hora da gente voltar. Não dá certo ser de lá e eu de cá. A minha vida não tem graça sem você. Minha menina, minha menina. Não encontrei um beijo melhor que o seu. O seu sorriso foi desenhado por Deus. Fazer de tudo pra reconquistar minha menina, minha menina. Então volta, volta. Volta, volta pro teu nego. Volta, que eu estou sofrendo. Volta, perdoa. Pereba agora. Sai pela cidade pra te encontrar. A minha vida não é nada sem você, minha menina. O amigo Juvenal, rei do açaí da Ilha Trambioca. Alô, Juvenal! Não quer mais saber. Morena, me escuta, eu amo você. Tô com saudade. Tô com saudade. Volta sem minha menina. Quando faz amor, se olha no espelho. Puxa ela pra dançar, vai. Será que você? Sem licitemos, bingão beneficente. Em prol do Matheus, o Emerson. Vai me dizer. Rafa Batidão. O parceiro Daigo, o apoio de Levalda do Kingon, da equipe Sem Miséria, gente. Um tique, Dani. Família Masquisson também. 5 de setembro. Você não pode perder. Na Praia do Sirituba. Pinturas. Eu não quero tocar em você, oh baby. Tô abandonando um patinho, né, covarde? E fazer. Olha aqui em mim agora. Me deixa louca. Olha aí. Sei que você pensa, o amor é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Quem sabe canta. JA da Evolução, o Vicente Medeiros, depósito. E sua primeira dama, um abraço no Príncipe Charles do Val Alves. A grande surpresa. Fala, Príncipe. Assim, Raimunda Fernanda, um abraço do Príncipe Charles. Falar de amor um pouquinho. Falando de amor. Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. Agora. Um conto de fada. E um carpinteiro. Sozinho, sem nada. Também sem dinheiro. O presidente da Rex, meu parceiro Boiadinho. Mas ainda dá. Toda a família do futebol, meu irmão. Mas tinha certeza. O quê? E nada era pra ela. E aí, Tata? Liga, meu... Das 10 empresárias na região, viu? Se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando tocou teus lábios, tirou o mundo. Evaldo, o homem que comanda Duke Golden na Ilha do Amor. Eu vou te entregar uma noite que jamais vai esquecer. Você exige. Meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Faz muito tempo que eu não sei o que amar. O Fábio do Mar do Fábio! Outubro, um bingão do Fábio, gente. Não sei o que amar. Vai ser de 5 a 10 mil reais em premiação pra você. O Masfisson completo, viu? É verdade. Ô, minha linda. O DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves. O grande maestro de Curuçá. Não dá pra acreditar. Não consigo entender como te perdi. Se casou com outro pra fazer ciúme escura. Jota da Evolução, homem gosta. O seu vizinho me falou que você como estar agora. Não tá bem, tudo bem. Nosso padrinho Vicente Medeiros, depósito comigo, ó. Meu amor continua o meu. Juvenal, rei do açaí. Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúme. Você acabou comigo. Brigou com seu marido, agora vem me ver. Vai dançando com ela, vai, vai, vai. Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúme, cê acabou comigo. Brigou com seu marido, agora vem me ver. Aquelas que dão sede de verdade. Música pra dar sede. Tiro de mim só pra te dar prazer. O meu jogo por novela. O futebol que você me lança. É você, ela vai. Perco a cabeça sempre que eu esqueço. O quê? O dia e o mês. O primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Você pode apertar ela mais 50 centavos agora, viu? Meu sentimento não se engana. Aquela sequência que você quase esqueceu vai tocar agora, viu? Você não pode saber. E eu? Que sou nada sem você. E se você partir? Agora junto comigo! Eu não vou aceitar. Alô, Piu Piu de Bragança. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Boa! Aproveita pra dançar com ela, gente, vai. De amor transformado em dor, é. E com o vazio a existir dentro de mim, tudo é tão errado assim. Não pode... Amigo Pipira, também o Paulão, amigo Budu, grande Jonas aqui comigo, meu irmão Arthur Fernandes, aqui meus brothers, valeu. Não me deixa aqui no chão. Lá no Mado Fábio. Não me deixa aqui no chão, no frio da solidão. Quanto tempo você não escuta essa música aqui, ó? Essa aqui, vai. Confessa pra vida o que a vida não pode te dar. Vale uma golada naquela, Vanderlei! Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar. Não deixe que a venda apague. Aí, Charles, chegou a hora! A imagem do seu olhar. Que enche de lábio da boca o gosto de amar. Amigo Pinchito, acaba, toda a família de fora. Daí Arapiranga com a gente, valeu vocês também, viu? Correios não falam, mas levam as paixões embora. Evaldo do Guingone, meu irmão. Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sal, se não fôssemos tão cabeça dura, seríamos iguais. Quem não dança, bebe então! Não posso te obrigar. Te prender, vou esperar o amanhecer pra você ver o quanto dói ficar sozinha. Não cobre sua dor da solidão, nem vem culpar meu coração pelas besteiras que o seu amor fazia. Pra o que mandarei? Pra não chorar. Dale, maestro DJ Valdo Alves. Como é que tá o coração de vocês, hein? O meu coração chamou por você. Sofre noite e dia, não consegue te esquecer. Meu coração esquecer. Respiro você. Essa hora que o cara fala, valeu a pena vir longe, viu, bicho? Mais uma! Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem o corpo. Fala pra ela, Vanderlei. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar. Isso, meu príncipe, vai! Quer saber, eu tô arrependido. A gente vê muito o Charles tocando por aí nas noites, o cara que arrebenta. E hoje Falcão, ele veio prestigiar a gente. E a gente fica feliz, porque ninguém é de ferro, hein, Charles? Bora, meu príncipe, hoje o dia é seu, meu irmão! Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Alô, nego da Sede, lá da Sede do Palmeirinha. Escuta essa aí, ó. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco! Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar? O amigo Juvenal, o rei do açaí, o patrão do gelo hoje. Homem que comanda o açaí na Ilha Trambioga, meu irmão. Tem ouvido, e era pra ser escondido. Vamos que vamos, sede do Flamengo, alô, Guarizu! Vamos acordar esse pré. Vamos! Fazer inveja. E o Machfissu? Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Aí já foi mais uma. Sai com aquela sua amiga louca. As melhores! Diz que o bom da vida é... Cada virada uma golada. Diz se adiantou alguma. Uma dose e um cedro, viu, gente? Procurar alívio passageiro. Já eram umas 4 ou 5 bocas. Beijos que não tem gosto de beijo. Só vocês! Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. É pra você dançar com ela, pra você beber com ela, vai. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. Se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você... No coração, eu era. Se alguém quiser o seu sorriso e pagar um... Vende não. Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela... Essa sequência é muito top, gente. Quando a gente toca por aí, a galera viaja e lembra aquelas que você quase esqueceu, viu? É. Dança com ela, dança! Fez o seu sorriso, acertou. O patrão Maciz, ele veio com o show também. Fez o seu sorriso, acertou a mão. Mais uma vez! Quem fez o seu sorriso, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso? Família sem miséria comigo, meu irmão! Acertou a mão. Só Deus, tanta perfeição. Minha resposta é sim. Pra onde você quiser me levar. Papai, ó. Eu deixo tudo aqui. Porque tudo sem você não é nada. Cacetada. Me leva na mala, me bota no colo. O que eu não posso é ficar sem você. Eu te adoro. Senti não se... Pra quem gosta das menores, é que me pulso. Me leve aonde você for, carregue nos seus pra eu não perder nenhum dos seus abraços. Pra tocar seus lábios posso ser batom, seu subconsciente como sonho. A rocha vai. E se achar que desse jeito eu ocupe espaço, então posso ser salto do seu sapato. Alô, Aldo, dá uma forma pra ela que ela quer dançar, Aldo. Dá um chega rapidinho, viu? Ficar colado no seu coração. O Ozeel, dançarino da rampa! Da Zé. Proprietário do Flor do Caribe, meu irmão! E aí? Vamos! Vamos começar por onde? Meu padrinho Alex por ali também dançando todas, meu irmão! O que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Alex da Bugigone! Soluções, eu te apresento um monte. Olha, Falcão, nessa hora. Mas será que o cara vai no bar e pega mais um pacote, viu, meu irmão? Eu sinto que perdemos tempo. Eu sinto. Só você! Que sinto a mesma coisa que você nesse momento. Pra quem gosta do que é bom! Se fosse só que. A gente não tava assim, separados por um muro de Berlim. Se fosse só que... Dia 7 de setembro, aniversário do Vanderlei. Tô sabendo que o Macho Fisson vai tá na ilha, meu irmão. Essa distância ter fim. Essa distância ter fim. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é ela. Essa é pros casais lembrarem, ó. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora... O Vicente do depósito vai viajando. Canta! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na terra que bloqueia para... Canta pra ela, Aldo! Aqui não! Aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na terra que bloqueia para de ser... Aqui não! Aqui não! Aqui é casal... Bora, maestro Netuno! Fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Quem sabe canta! Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. O aniversário. Quiser eu aposto. O parceiro Vanderlei tem o Macho Fisson. Adriano Mix e companhia vai ser o bicho bolado. Tô falando mal de... E o Falcão sobrevoando. Que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Amigo Malhadinho. O Cabal Lixeira. 007. E o Beg também joga bônus aí, hein? Bora, meu presidente! Deixa eu te falar uma coisa. Amigo Negão. A Cristiane também da equipe Longo. O universo. Do Arapajô! Como é que tá hoje, hein? Lindo. Tá tudo lindo! Tá tudo lindo. Que paisagem, teu sorriso. Fiz teu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui cantando minha bebê, especialmente pra você. Fala pra ela, Vanderlei, agora, fala. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou. E o Falcão, vou beber. Vou beber. E aí? Sou novo pra viver com você. História de amor. Tropa do R! Sou louco pra ficar com você. A tropa do lado esquerdo formando hoje. E tomando 12, obrigado, viu? Eu preciso experiência. Fala, meu príncipe Charlie. Tenho medo da dor. Chora, não! Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. DJ Coruja. E nem morrer de amor. Hoje vendendo os melhores caramelos, viu, gente? Não sei o famoso desodorante de boca. Não chega lá, viu, bicho? Entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo. Bora, Vanderlei, aperta ela mais um pouquinho. Porque eu sei, Vanderlei, que tu escuta muito essa música lá, ó. Essa aqui. A música que estourou no estado do Pará. O Vanguard tava realmente. Aí, ó. Fala. E você sente saudade. Alguém da ilha conhece essa, hein? E até hoje nenhum homem. Lá no Mulher Prime! Sem esquecer. Tá que nem eu. Fala. Que até mudou de cidade. A música que conquistou meu padrinho Evaldo do Guingone também, ó. Já não dá pra conter. Então, Evaldo! Fala pra mim! Então a gente se reencontrou naquela festa onde o Vanguard tocou. Vanguard! De amor, eu abri meu coração. O príncipe não toca essa música, rapaz. Pra você. Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. É verdade. E recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela. E o maestro chegou! Maestro! DJ Valdo Alves tocou a nossa canção. Você voltou de vez. Tropa do R, lembra? Meu coração. Toca na arena tia minha, meu irmão. No treme tudo. E o Vanguard? Vanguard eternizou. Nosso amor, oh, DJ, yeah. Yeah. Toma! E tá tudo bem. Que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe. Nossa amiga Tamires e o Mike. Não vou dormir enquanto. Dançando, curtindo, bebendo todas, valeu! Elto Brasil convida o DJ Príncipe Charles para o dia 5 de setembro fazer parte do Bingo Beneficente Charles e Pro Domingo Matheus, viu? Na praia do Sirituba. Lá no Babo Manduca, pô, Evaldo do Kingondo e todo mundo tá. Realmente essa festa vai parar a região. Vamos lá, Charles! Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não. Homem da menina! Minha menina, eu te peço, então vai. A gente conversa sem usar palavras. Ô, mulher! Só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roubo. Vai no passinho! A gente se gosta como namorados. E faz loucura como amante. Você que não tá dançando, é só pegar a cerveja e tomar uma agora, bicho. Canta! É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. Um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro. Olha, Elton Príncipe falou que vai, viu? Dia 5 de setembro, pode esperar, o cara vai representar o Valdo lá. No bingão lá, viu, gente? Tá tudo certo, Elton. O príncipe vai. Eu não preciso ser vidente pra saber que ele te faz chorar. E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio em mim buscar. Equipe Semizero tá fechado dia 5 também. Te deixa o coração fora. Lenilson e companhia. Todo mundo vai! Me conta, porque fui misturar um sentimento com prazer em cima de uma cama redonda. Música do amante, ó! Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar. Já que voltou com seu ex, poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos pra não chegar. Hoje é o dançarino da rampa, essa é a primeira dama! Já que eu fiquei sabendo, a Maria do Boticário, meu irmão. Que você sofra, encontre ele com outra. O amigo Juvenal, rei do açaí da Ilha Trambioca. Vem, Juvenal! O patrão do gelo. Muita, muita saudade da gente. Vanderlei! Não tô te desejando mal, você não... A leptura. Eu só tô te desejando... E aí, Padre Nevaldo do Guigome? Mal, você não percebeu... O homem tá voando alto! Evaldo, o homem que comanda Duke Golden na Ilha do Amor. Tô te desejando, preciso ser vidente. O amigo japonês, o rei do açaí, tá comigo também, japonês. E nem preciso ser inteligente. Cadê ele? Pra saber o que você veio em me buscar. Tu não fala nada, bicho. O amante deixa o coração. Também tá de costa, né, bicho? Mas nesse caso aqui eu não dei conta. Alô, japonês! Fui misturar o sentimento com prazer. Ele trouxe 3 sacas de dinheiro pra gastar hoje. Redonda. Como sempre. Vai me usar. Vou puxar a sequência dele. É um jeito. Peraí, peraí. Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até. Usa e abusa. Vai usando que eu deixo. Meu irmão. Deixo que eu deixo me usar. Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar. Presbiteria! Esse machismo é uma loucura. Bora girar agora, Sila. A lua inteira agora é um manto. Das vozes no meu rádio, oh, oh. São 4 ciclos no escuro deserto do céu. Aquelas que não sejam, vai. Quero um machado pra quebrar o gelo. O amigo Fábio que gosta muito, hein, Fábio? CD vai pra coleção, viu? Estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em o Fasque e a Pati. Esse casal que é 100% mais pessoa, meu irmão. Todo teme a noite, como a noite vai temer. O quê, vai? Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo e onde eu vi algum azul. Gira no passinho, pulado, pulou. E agora? Foi por amor, eu sei. Vamos lá, Valdo! Que eu me entreguei. Fala, maestro! Foi por amor, eu sei. Amigo Danilo, Pichito, Daiane! Que eu te amo. É a família reunida por aqui, bora, Pichito! Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí. Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente, eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi ou não foi? Foi por amor, eu sei. por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Agora, Fábio! O japonês, o rei do açaí! Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Olha a família que tá promovendo o bingo dia 5. O nosso empresário Aldo vai doar 100 reais. O bingo do meu parceiro é alto lá, viu, meu irmão? Confirmar, Arnaldo! A fazer o pix, viu? Daqui a pouquinho, viu? Somente agora entendi. Filho das... Tata das Tese! Depois de muito rock doido, tá curtindo o final de semana com o Val, ó. Um abraço pra você aí, empresário Tata! Você não sofre mais, pois deixei tudo. E aí, Vanderlei? Não merece. Te quero. Já foi uma viagem, maestro DJ Valdo Alves. Essa tropa do R gosta, meu irmão. O meu amor que foi. Quando a tropa do R vem. Eles acabam toda a cerveja do bar, meu irmão. Não consigo mais. Foi assim na tia amiga. E eles só vão depois da última. É. Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou. Agora sem miséria, canta comigo aí, mano. Meu amor. Família Sem Miséria, meu parceiro Evaldo do Quigondem, chegando mais pertinho, pra ficar melhor ainda! Evaldo. E você se foi de mim, um dia ali. O meu parceiro José também, fala meu DJ! E eu não acreditei que fosse pra valer. Monado Prime, o nosso bar. Olha o caqueado japonês, ó. É. Sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. E agora? Agora sou eu que chora por você. Agora, agora sou eu. Sou eu! Sou eu! Volta, vem me ver. Eu te amo. Agora o que me resta são meus pensamentos. Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Olha meu padrinho Alex, tá do Guigolden, meu irmão. Não pude evitar. Evita no caqueado! Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco. E voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Meu empresário Vanderlei da equipe Pulso também vai doar 200 reais pro bigão beneficente do Matheus dia 5 de setembro na Praia de Sirituba. Bora, Vanderlei, tudo confirmado. Parabéns pela iniciativa, viu, meu irmão? O Vanderlei e a Mônica, esse casal que é do nosso agrado, meu irmão. Vai, garoto! Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Digamos, Fábio, mas fissou o apoio total desse ano. A equipe Pulso também de Piramanha, junto com a gente. Palavras que toquem seu. Tropa do R, bora cantar agora, senhor, vai. Agora sem miséria. Quem sabe canta, quero ouvir agora. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. É o filho da Roló. Um abraço do príncipe do Valdo Alves, viu? Sincero, bora, filho! Bem melhor assim. Amigo Vicente, depois também com a gente. Alô, Vicente! Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. DJ Falcão é o nome da emoção. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem menor assim. Pra completar o CD logo, meu irmão. Essa saiu com poeira. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo, hein? Jota da Evolução! Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo. E aí, Jota? Vem comigo, meu irmão. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez, por favor. Só quem sabe canta! Não, não vai embora. Leve o meu sonho azul, a minha alma chora, amor, doce amor. Não, não vai embora, não leve. O amigo Darico e o Canara, a minha... os homens que fizeram hoje com o Flamengo. Amor, doce amor. Ué, não passe, não é? Eu fiz essa canção de amor. Bora, Juvenal! Pra falar. O rei do açaí. Daí, Trambioca. Nas asas do meu. É volta do Quingondo, meu padrinho. Meu sonho assim. Aqui do meu lado, o cara que representa o Patinho na região. Evaldo, o homem que comanda Duke Golden na Ilha do Amor. Ei, padrinho. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Não vai. Canta comigo, mano! Não, não vai embora. Tô aqui com o meu padrinho Evaldo. O homem que comanda do Quingondo aí do amor. E a gente em Guariju, vestindo o look mais famoso do Brasil. Do Quingondo! É com o Evaldo. Aí é Trambioca. Fechado com o maestro Volóis, o Treme Tudo Vanguarda. Bora, meu padrinho, porque foguete não tem ré. Explodiu! Bum! amor, doce amor. Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Simbora! Tá na hora de girar! Sede do Flamengo, vem comigo, o Marfisson tá tocando e o Valdo aqui no comando. Sinto saudade. Do quê? Do que a gente não viveu. Eu só queria uma chance pra te provar. Quem sabe canta comigo agora, vai. Que eu vou te fazer feliz e que seja só. Aquela viagem, vem estuma mais uma. Pega o teu pagode e gelada, vai. Realiza. Sem miséria, sem comigo. Canta aí, minha ilha. Por esse louco amor. O Jota da Evolução, Vicente Medeiros. Bora, Vicente, você e o Jota. Mas se você. O quê? Quiser só prazer. Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Macaquinho do Paraíso também. Que coninha é essa aqui, ó? Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. As melhores! Duvidas não sobrepõe. Bora, Fábio, você é a primeira dama aí, ó. Lá no Mano Fábio! O bingão dele vai ter mais visão com o Pratinho por lá. Vai ser uma loucura! Você me chama, tô pronta, vem já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem. Dá um gole na cerveja e canta comigo! Meu sol. O quê? Hora de tomar mais uma. Vou gritar. Pra quê? Pra logo vir. Yeah! Que te desejo. Você é meu pai. Loucura! Já foi! Nesse verão, Charles. A música que eu toquei mais foi essa música aqui. Nos quatro cantos do estado do Pará. E a gente chega já em agosto com a música mais top do momento. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Eu os escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo. Que a noite eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. Ô parceiro, faz que é a Paty também. Bora, Paty! Prometo, Paty Silva, tentar ser o melhor do mundo. Os nossos patrocinadores. Beijo. E também proprietários do Macho Fisson, meu irmão. Fechou! Eu farei de alô, sem miséria! Pra ver nesse rosto um sorriso, verás o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar! Parceiro Picolé também! O Adelso, todo mundo da gente! Uma melhor que a outra! Eu disse vai, to my way. A minha equipe pulsa comigo. Aniversário do Vanderlei. Vai ser um estouro. De todos os erros, esse foi o pior. Deixar embora o verdadeiro amor. Como curar essa saudade em mim? Se o remédio de Se miséria o quê? Alô, príncipe! É falta do King Kong, né? Você veio de moto e trouxe o seu capacete. Pega o capacete e agora é só pedrada. Vai ser uma melhor que a outra. O quê? Bora, meu baixo isso. Tropa do R, canta comigo agora. As menores! Tomar banho de chuva só nós dois. É que nunca segue o rio do nosso amor para sempre. Sem miséria! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá. Mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Essa é topíssima também, ó. Pra você que vem se vestir do Matonas hoje, pra viajar. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha, teu quarto sem você ao meu lado. Sofrer. É nóis, não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui um covarde. Só eu não pensei, agora estou sem nada. Que presentão da família, sem miséria, viu? Eu amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo. E a história se passando. Essa também a galera gosta da sede. A tropa do R gosta. É no coração, é no peito, no pé. O quê? Tubo Mais Fissão chega, pra do Fábio completo, um mingão do dinheiro. Já me falaram que é de 5 a 10 mil reais de prêmios, meu irmão. E a situação. A situação é difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Vai ter um telão de alta definição da família Masfisson lançando realmente por lá, viu? Vai ser uma loucura! Apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. Me te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir. Equipe Sem Miséria. Como fingir que você ainda se importa. Já foi! você sempre estará junto a mim. Vanderlei, é só pedrada, coloca o capacete. Escolhi uma aqui pra galera, essa aqui, ó. Agora! Como não beber, ó? Porque não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. Alexa do Gigonde, agora pra cantar, Alex, ó. E dizer a você do... Porque amo, não, não. Canta pra mim, canta pra mim, canta pra mim, canta! Maestro, maestro, maestro DJ Valdo Alves. Só quem lembra vai cantar comigo assim, ó. Lembra ou não lembra? Eu sempre relembro os dias felizes. O parceiro Fask e a sua primeira dama Paty também. Que passamos juntos. Marcou meu viver. Festa que vai parar a região, quero convidar todo mundo, gente. Um bigão aí, beneficente, pro meu amigo Matheus, na Praia do Sirituba. Emissor e os DJs convidados da região. Meu amigo Vanderlei já doando R$200. O meu parceiro Aldo mais 100. É todo mundo reunido nesse ato de solidariedade aqui na Ilha Tambioca. E vai ser na Praia do Sirituba, dia 5 de setembro. Eu vou te amar. O Príncipe Charles vai estar lá com ele. Isso é amor de... Pra recordar. Amor pra recordar. Gira! Coloca o capacete que a pedrada tá rolando. Fala, mulher! Ai, não faz assim! Segura, minha filha! Maestro DJ Valdo Alves! Valdo Alves, tá, meu bem? Um abraço! Lembra se for, não diga que eu fui. De joelhos! De joelhos, peço, filho. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecha os olhos. Equipe Sem Miséria! O amigo Vicente Depósito. Para não pensar em ti. Jota da Evolução. A cada vez. Fechado com o Príncipe Charles, com o Maestro Valdo Alves, meu irmão. Lembro mais de você. Abre coração. Olha a família que tá aí programando o bingão no Matheus. A Tropa do R fechando a parceria com mais R$100, tá bom? Tropa do R! E o Príncipe vai estar lá tocando também pra gente, representando o maestro lá na Praia do Sirituba, dia 5. Vai ser uma loucura! Pegue me pulso! Família Sem Miséria, fechado do Salão do Albert também. Valdo Alves. Lembra? Lembra? Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Agora, Vanderlei! Começou! tempo dele respirar. É marcante na tua cabeça, mano. Uma viagem. No começo da família mais pisou. Bora, faz que. Ele é Paty Silva. Aí, Padre Nivaldo do King Golden. Sinta no ar. No coração. Segunda-feira, Balneário Rancho Fundo, Maestro Valdo Alves. Em mais uma segunda-feira da ressaca. Sexta-feira, Capanema. No sábado, Bragança. E domingo, Augusto Correia. Eu tô falando do poderoso Rubi. É um show de som que contagia. Levando o nome do Evaldo em todo o estado do Pará. Evaldo, o homem que comanda Duke Golden na Ilha do Amor. É o homem do patinho. Bora, bora, bora. Toma, toma, toma, toma. Sendo Tuta, muito obrigado você, Tuta. E toda a família aí no emissor na Praia do Sirituba. Já na hora aqui no Mais Velho. Fico esperando aqui sozinho. O tempo passa. Deixa eu te morar. Mas eu sabia que você ia voltar. Para tocar. Quem sabe canta, canta, canta. Pega príncipe negro. E o Mais Velho. Da galera. O Águia. Gosta das menorias marcando. Por onde eu vou? Lembra-se! Sem você, não aguento mais viver assim. A noite. É por isso que quem veio lá de Piramanha não se arrepende, não, ó. Meu amor. Aí, Vandela, é mais um CD pra coleção! Eu vou com os isso, o poderoso cobra. Aniversário do meu príncipe Charles. Junto com a família, a tropa do R. Tem o maestro Valdo Alves chegando pra detonar. Vai ser um show inesquecível pra galera. Amigo Lenilson, também da equipe Sem Miséria. Aqui daí, meu amor. Aldo Silva. É o nome da emoção. Acelera! 3, 2, 1 e agora! só abrir uma latinha e tomar mais uma. Me diga por quê, não pensa mais em mim. Agora é Valdo. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você. Equipe Sem Miséria. Então por que me abandonou? Por que abandonou, covarde, vai? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Alô, Príncipe Jardim, e assim o Praia do Sirituba, viu? Eu disse que junto com a tropa do R também. Mas agora você se foi. Quem sabe canta, vai, vai. E não deixou em nosso. Agora, Mandelei! Canta comigo aí! Olha, eu vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite! Toda noite ele chora. É o Mandelei e a Mônica! O meu coração. Olha o coração! E você deixou de lado. Você deixou de lado. Alô, japonês, o rei do açaí! O patrão do gelo! Agora quem nós bora se ligando! Uma loucura! O DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves, o grande maestro de Curuçá. Chorar, chorar, pra que chorar? Chorar não vai trazer você. Faz que bora beber, faz que bora, bora, bora, bora, bora, bora, meu patrão, bora, meu patrão, bora, meu patrão. Vou insistir, não posso viver assim. E aí, tudo da família Emissora, me ensine tudo. No ataque, só moro dizer o quê? Tudo que eu sinto por você. O DJ Alessandro Duarte e o Tapó. O DJ Tapó. Maestro DJ Valdo Alves. CD pra tocar no Pamonhado Prime, na praia de Cuipiranga. Aldo com você, família. Você me deixou chorando com você. Sem miséria. Quando se foi, nem disse adeus. Minha tropa do R. Se parece criança pra você. E aí, meu príncipe? Curtindo domingo com Valdo, porque ninguém é de ferro, meu irmão. Chorei. Lembra da Kelly? Não te peço o que é. Pati Silva hoje tomando todas. E meu empresário também. Alô Fasque. Que camisa bonita, viu, meu irmão? Eu gostei desse bicho. Volte pra mim. Volte pra mim. E agora? Na madruga, gente, amanhecendo. Na madrugada. Caia madrugada. Estou sozinho pensando em você. Estou abandonado. Sem teus carinhos não consigo viver. Mas a distância lá no dia. Bora, Helto, bora beber, Helto, bora beber, bora beber, bora beber. E ser feliz a vida inteira. A gente prometeu, era você e eu em nosso ninho de amor. 7 de setembro, aniversário do Vanderlei na ilha. Mas fissou. Chega pra detonar, viu? E aí, sem miséria? Bora cantar essa aqui, vai! Só vocês! Você é meu bem. Yeah. Que o quê? Que meio tempo e a distância pode separar nós dois. Sempre te amo. Lá em Piramanha! Oi, Gui, me pulso! Meu amor, te amo, te amo. Olha o capacete, Vanderlei. Tu sabes.